Boa noite, irmãos. Queria compartilhar com vocês uma meditação sobre a Páscoa, dando continuidade, né, ao estudo de Páscoa. Queria pedir para os irmãos se colocar de pé e vamos ler Êxodo 12, de 1 a 11. Nós já estudamos essa passagem nas células. Eu queria estar utilizando esse mesmo texto que descreve a instituição da Páscoa. Quando Deus instituiu a Páscoa. E com base nisso eu queria estar meditando um pouco mais sobre a mensagem da Páscoa. Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até amanhã queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-los-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos. A Páscoa foi instituída para marcar o início da vida nacional de Israel. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. A Páscoa inaugurou o calendário anual porque Deus tinha redimido. Deus haveria de redimir o povo de Israel da escravidão do Egito e conduziria Israel para uma nova vida, para uma nova etapa, uma vida como nação, com aliança com Deus renovada. Antes da saída do povo de Israel do Egito, Deus estabelece assim a Páscoa. E ele determina: olha, vocês, como foi ministrado aqui pela equipe de louvor de dança, vocês deverão celebrar a Páscoa como um memorial. Versículo 14: este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus estabelece isso, a Páscoa, para ser celebrado como memorial, como estatuto perpétuo. Irmãos, a Páscoa foi estabelecida por Deus nessa época, quando o povo de Israel era escravo do Egito e Deus havia mandado Moisés para retirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Mas o cumprimento da Páscoa, irmãos, ele se deu em Jesus Cristo. O cumprimento da Páscoa se deu com Jesus Cristo. Como se deu esse cumprimento em Jesus Cristo? Como a Páscoa instituída, que nós lemos aqui, se cumpriu na vida de Jesus? Quando João Batista olhou a Jesus pela primeira vez, quando ele identificou Jesus, a primeira coisa que ele disse foi: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa, irmãos, foi cumprida em Jesus Cristo. Como que a Páscoa cumpriu-se em Jesus? Jesus assumindo o papel do Cordeiro. Irmãos, assim como o Cordeiro, nessa passagem, ele foi imolado, o seu sangue derramado, Jesus, ao assumir o papel do Cordeiro, teve seu sangue derramado, ele foi imolado. Irmãos, o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento de Jesus, da Páscoa na vida de Jesus, ele se dá de forma com uma exatidão tremenda. Jesus morreu num dia de Páscoa. Jesus morreu no mesmo horário em que o Cordeiro da Páscoa deveria ser imolado, de acordo com Êxodo 12. Vamos ver no versículo 5, irmãos. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Irmãos, crepúsculo da tarde, na tradição judaica, é a primeira tarde, e começava das 15 horas e ia até as 18 horas. Esse é a primeira tarde dos judeus, crepúsculo da tarde. João 13, versículo 1, descreve um dia antes de Jesus ser morto na cruz. João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse versículo descreve uma noite antes de Jesus ser crucificado. E aqui a gente pode ver que o dia anterior à crucificação de Jesus foi antes da festa da Páscoa. João 18, 28, ele descreve Jesus no dia da crucificação. Descreve Jesus na casa de Caifás. João 18, 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, irmãos, o dia da crucificação de Jesus foi o dia de Páscoa. Jesus estava, assim, cumprindo a Páscoa, cumprindo como Cordeiro, Cordeiro que estava sendo imolado. Em Mateus 27, 45 a 50, a gente vê a descrição da morte de Jesus. Mateus 27, 45 a 50. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vamos, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Por volta da hora nona. A hora nona corresponde ao início do crepúsculo da tarde, quando o Cordeiro Pascual foi imolado, foi o mesmo momento em que Jesus morria na cruz. Então, irmãos, o cumprimento da Páscoa, ele se dá em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo como Cordeiro. Como Cordeiro que foi morto na cruz. Apocalipse, por 28 vezes, identifica Jesus como Cordeiro. Apocalipse 5, 11 a 13. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Jesus como Cordeiro. Paulo categoricamente declara em 1 Coríntios 5, 7 a 8: Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Cristo é o Cordeiro de Deus e cumpriu-se nele a Páscoa do Senhor ao assumir o papel de Cordeiro. Mas, irmãos, qual a mensagem? Nós vimos Páscoa, a instituição da Páscoa, Jesus cumprindo a Páscoa como Cordeiro. Mas qual a mensagem para nossos dias, para nós, aqui e agora? Qual a mensagem contida na Páscoa? A mensagem, irmãos, que eu queria estar destacando hoje, é que Páscoa significa substituição. Substituição. Páscoa é substituição. Irmãos, naquela época, no Egito, quando Deus mandou a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, os primogênitos da casa de Israel, os primogênitos que estavam naquelas casas que haviam aspergido o sangue do Cordeiro, aqueles primogênitos foram salvos. Aqueles primogênitos não morreram. Não morreram por quê? Porque um Cordeiro havia substituído o lugar dos primogênitos. O sangue do Cordeiro, ele substituiu a morte dos primogênitos. Mas como assim? Eu não estou entendendo essa mensagem da substituição. Como que um terceiro, uma pessoa, vai e toma o meu lugar e morre no meu lugar para nos salvar dos nossos pecados? Como que é isso? Se a gente pensar no nosso sistema penal, por mais que um pai ou uma mãe ame seu filho, por mais que um pai ou mãe ame seu filho ou sua filha, se seu filho e sua filha cometem um crime, o pai não pode simplesmente substituir o lugar do filho. Olha, juiz, eu quero... O meu filho cometeu um erro, cometeu um crime, ele vai ser penalizado por isso. Mas, por favor, deixe eu assumir o lugar do meu filho e eu vou no lugar do meu filho para a prisão. Alguém já viu isso? Então, às vezes, esse conceito da substituição é um conceito que, às vezes, a gente tem dificuldade de entender. Mas como uma pessoa pode substituir o meu lugar e assumir uma pena no meu lugar? Irmãos, a mensagem da Páscoa é uma mensagem que mostra o amor do Senhor. Deus, como juiz, ao julgar o seu povo, ao nos julgar, Ele não poderia deixar de aplicar a pena que nós merecíamos. Nós cometemos pecado, nós erramos, e Deus é um Deus santo, é um Deus justo, e Ele é um Deus que não pode tolerar o pecado, não pode simplesmente dizer, não, tudo bem, não foi nada. Deus teve que aplicar a pena sobre nós. Mas Deus como juiz, a mensagem da Páscoa, irmãos, é que Deus como juiz, que teve que aplicar a pena sobre nós, Ele desce do seu lugar, Ele desce do seu lugar e assume o nosso lugar para receber a nossa pena. É essa a mensagem da substituição. Não foi um terceiro, não foi um qualquer, não foi uma outra pessoa que assumiu o nosso lugar. Não, foi o próprio juiz, o próprio Deus, o próprio Senhor que desceu do seu lugar para assumir o nosso lugar. Irmãos, o próprio juiz, nós estamos num tribunal, nós fomos condenados, nós cometemos um erro, mas ele, o juiz, por ser justo, ele aplica a pena, mas por causa do seu amor, ele desce do seu lugar e assume o nosso lugar, assume a pena que nós merecemos. Isto é substituição, irmãos. Isto é a mensagem da Páscoa, a mensagem que o Cordeiro nos traz. Irmãos, nós todos vamos prestar contas diante do Senhor, diante de Deus. Um dia nós vamos estar diante do Senhor, prestando contas por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós deixamos de fazer. Deus vai nos perguntar, filho, eu sou Deus Criador, eu sou Deus Poderoso. Filho, está vendo tudo isso que está no céu e na terra? Sabe quem criou? Fui eu. Eu criei tudo isso. Eu sou Deus Poderoso. Eu criei o universo. E eu dei a vida para vocês. Filho, eu deixei um mandamento para vocês. Vocês devem amar a Deus. Vocês devem me amar de todo o teu coração. Vocês devem me amar com todas as suas forças, com todo o seu ser. Filho, diante disso, o que você fez? Qual foi a sua atitude? A Bíblia nos ensina que todos nós pecamos. Todos nós falhamos. Pecado é errar o alvo. Todos nós erramos o alvo. Diante do Deus Criador, nós deixamos de dar a Ele toda a honra, toda a glória, toda a obediência. Nós tiramos de Deus o que é dEle. E fomos além, irmãos. Fomos além. Nós substituímos a Deus. A essência do pecado, irmãos, é esse. O homem tomando o lugar de Deus. O homem buscando a glória, a honra, o poder para si próprio. Nós ambicionamos ser reconhecidos. Nós ambicionamos ter influência. Nós ambicionamos poder. Nós ambicionamos satisfação pessoal. O homem substituindo a Deus, deixando de dar a Deus o que é dele, tirando de Deus o que é dele. Diante disso, irmãos, como reto juiz, como justo juiz, ele não poderia simplesmente passar a mão nas nossas cabeças e dizer, não, tudo bem. Como reto juiz, ele teve que aplicar a pena. A consequência do pecado, dessa nossa falha, é a morte. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado nos afasta de Deus. E Deus é vida. Nos afastamos da vida. A consequência disso é a morte. Assim como a escuridão é a ausência de luz, a morte é a ausência da vida. Para que a vida fosse preservada, para que nós pudéssemos ser preservados do nosso castigo, da consequência do pecado, teve que ser oferecida em substituição uma vida. Uma vida teve que ser doada para que a minha vida e a sua vida fossem preservadas. Essa é a mensagem da Páscoa. Jesus é aquele que derramou a sua vida em substituição à nossa vida, para receber a consequência do pecado, que é a morte. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O cordeiro precisou ser imolado, o sangue do cordeiro precisou ser imolado, e Jesus cumpriu o papel do cordeiro. Ele derramou o seu sangue, para que o sangue dele pudesse ser em substituição à nossa morte. Não há perdão sem derramamento de sangue, e não há expiação dos pecados sem substituição. Esta é a mensagem da Páscoa. É a mensagem de um Deus que não ficou simplesmente na sua posição de juiz, aplicando a pena, mas a mensagem de um Deus que desceu da sua posição de juiz, veio ao mundo, assumiu a forma de homem, Jesus Cristo, e morreu em nosso lugar. Eu queria só ler uma passagem que eu li no livro do John Stott, que fala sobre a questão do pecado e da substituição. A essência do pecado é o homem substituindo Deus. A essência do pecado é o homem substituindo Deus. E a essência da salvação é Deus substituindo o homem. O homem confronta Deus e se coloca onde somente Deus pode estar. O homem confronta Deus e se coloca onde somente Deus pode estar. Deus se sacrifica pelo homem, colocando-se no lugar onde somente o homem merecia estar. Deus se sacrifica pelo homem, colocando-se no lugar onde somente o homem merecia estar. O homem tomou a prerrogativa que pertencia a Deus somente. Deus aceita a penalidade que somente ao homem era devida. Queria deixar essa mensagem, queria deixar essa palavra com os irmãos sobre a Páscoa. Encerrar com uma oração. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé para estar agradecendo a Deus mesmo por essa mensagem da Páscoa, pela mensagem do amor de Deus. Mensagem sobre a justiça de Deus. Mensagem sobre a grandeza de Deus. A mensagem sobre o amor de Deus, que veio ao mundo em forma de homem para substituir, para nos substituir, assumindo sobre si a penalidade que nós merecíamos. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela mensagem da Páscoa, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Pai. Senhor, nós reconhecemos, Senhor, que nós erramos, que falhamos, erramos o alvo, Pai. Pecamos, Senhor. Ó Senhor, como nós podemos entender a cruz de Cristo se não compreendermos a gravidade dos nossos pecados, Pai? Ó Deus, os nossos pecados fizeram separação com o Senhor, Pai. A Tua palavra nos diz que a consequência do pecado é a morte, é a separação do Senhor, que é Deus de vida. Deus, nós nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos, Pai. Muitas vezes procuramos nossos próprios interesses, Pai. Ó Deus, nos arrependemos, Senhor, por não te dar a honra devida, Pai. Para não te dar, Senhor, o louvor devido, Senhor. A adoração devida, Pai. Ó Senhor, nós queremos, Senhor, nessa semana da Páscoa, lembrarmos, Senhor, e arrependermos dos nossos pecados, Pai. Lembrarmos, Senhor, Deus Pai, do Teu amor, da Tua grandeza, Pai. Ó Deus, Tu és Deus magnífico, Deus poderoso. Ó Deus, Tu és um Deus justo, Pai. Ó Deus, Tu és Deus puro, Pai. Em Ti não há nenhuma sombra de iniquidade, Pai. Em Ti, Pai, não há. O Senhor não tolera o pecado, Pai. O Senhor não tolera a injustiça, Pai. Tu és Deus justo, reto juiz. Agradecemos, Pai, porque o Senhor não ficou somente na posição de Deus, juiz, mas o Senhor desceu do trono, se humilhou, assumiu a forma de homem, e o Senhor derramou teu sangue na cruz. E no sangue de Jesus nós temos remissão dos pecados. O Senhor, com sangue derramado na cruz, venceu Satanás. Com sangue do Cordeiro nós somos justificados. Nós podemos, Senhor Deus, estar na Tua presença, Pai. Nós podemos ter a esperança, Senhor Deus, Pai, de iniciar, Senhor Deus, Pai, uma nova caminhada contigo, Pai. Uma caminhada, Senhor, longe da escravidão do Egito, Pai. Longe das amarras, Senhor Deus, do mundo. Nós podemos iniciar uma caminhada como povo do Senhor, Pai. Como família do Senhor, Pai. E nós podemos assim, Deus, te clamar. Clamar como Pai, nosso Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Pai, por tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor, pela Páscoa, pela mensagem da Páscoa, pelo Cordeiro de Deus, obrigado, que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.